tão sublime em vão. Infinitos de esperança não se vão. Uma bela alternativa idealiza um lugar pra se esconder. Tantos mundos de imaginação, tão eternos quanto os que não são. Então, o desejo realiza por toda essa vida uma eterna tentativa, apenas pra sonhar. É assim, um sonho sem fim. Um sonho sem fim. Um instante de imaginação, infinito quanto os que não são. Então, o futuro idealiza uma vida alternativa, uma bela tentativa de eternizar. É assim, um sonho sem fim. É assim, um sonho sem fim. E o que faria nesse dia por você? E o que faria nesse dia por você?